corrói a carne, corrói a lei áurea, te faz derrubar de caminhão, portão da penitenciária e na ponta do pé. Tá dormindo, Coab que dá um tapa, rasga o ouvido. Antes servimos seu feudal no engenho, hoje na feira livre de droga. Servimos seu herdeiro pra curtição da puta do Keller e de Porsche Cayenne. Carbonizo adversário no pneu com querosene. Deixo aqui embaixo da mesa até a trégua dos tiros. Na Kombi da mudança e fuga com os filhos. Quem é livre na aula da professora sem magistério, que te põe no estelionato com RG do arquiteto. No acordo do Kombi induzido, então quero falsificar nota de 10, até com marca d'água. Se a Draco cola FIB, a Gaviões no AMB, pra deletar o resto do Ceasa que eu digeri. Deleta assistente social que minha mãe foi procurar, sem comida pra me criar. Mandou pro conselho tutelar que o caderno é só pra desenhar o mapa, pra levar carro pro Paraguai, evitando a polícia rodoviária. O mapa da pista que o bimotor traz um cartucho incendiário pra escrever o estatuto do crime organizado, extinguir a compaixão do meu Aurélio. No novo Coliseu, escravo vai matar Nero. Aqui o salto é 10 mil pés sem paraquedas. É andar na prancha com tubarão branco à sua espera. Um ponto 40 da polícia, o futuro não sobrevive. Sangra agoniza no fronte de Madeirite. Aqui o salto é 10 mil pés sem paraquedas. É andar na prancha com tubarão branco à sua espera. Um ponto 40 da polícia, o futuro não sobrevive. Sangra agoniza no fronte de Madeirite. Aí tira o capacete, motoqueiro. Aqui a bereta é o código de trânsito brasileiro. Carro só com luz interna acesa, farol baixo. Visita pro parente, só com horário marcado. Executivo, legislativo, judiciário no morro. Não segue a constituição da Doc Lobo. Cusão critica, facção é pessimista. Não sabe quanto custa 6 anos de medicina. Que eu vendo lixa na Sé diplomado, sem formatura e curso caro. Diploma limpa rabo, não sabe o que é sua mulher. De Pinheiros, presa entrando com droga, pra você fazer dinheiro, pra arrumar bom advogado. Tipo Maluf pita pra uma brecha na lei, pra liberdade assistida. Deixei a Gaisté sem produto na vitrine, porque o metalúrgico meu herói me deu uma nota de 20. Atenção MST, uma dica: no Brasil o Congresso é área mais improdutiva. Troca o pau de arara, a gôndola do mercado. Em qual método mais nefasto? O pobre é torturado. No meu radar meteorológico tá previsto ciclone que vara a porta de aço balístico. Na rua com pedra de brilhante que você mandou ladrilhar, só deixando o notebook seu amor vai passar. Aqui o salto é 10 mil pés sem paraquedas. É andar na prancha com tubarão branco à sua espera. Um ponto 40 da polícia, o futuro não sobrevive. Sangra agoniza no fronte de madeira. Aqui o salto é 10 mil pés sem paraquedas. É andar na prancha com tubarão branco à sua espera. Um ponto 40 da polícia, o futuro não sobrevive. Sangra agoniza no fronte de Madeirite. Em vez de ser desempregada tirando fogo no corpo, prefiro ser indiciado por homicídio doloso. Me espelha aleijadinho com a doença degenerativa que mesmo sem os dedos esculpia. Na primeira declaração dos direitos tava escrito resistir à opressão em letra legível. Queria resistir sem zelador no olho mágico. Abriu, vai filho da puta, deitado é assalto. No telecurso da vida o módulo tem só uma aula. Ensino fundamental é blitz falsa, é cagueta de capuz na diligência do decap. Com a sua foto, endereço, número da identidade, é fechar com a puta, fica atrás da cortina. Sonífero no drink, euro do cu da petroquímica. Qual a diferença da Febem de Franco da Rocha pra escola que só por falta reprova? Queria o joio, boy do blog rindo da pobreza, velando 80% da mãe porque não achou a cabeça. Grampeou meu telefone, então põe no jornal. Pelo aroma chego no Instituto Médico Legal. Ritual de respeito aos mortos de antes da escrita. Aqui é corpo sem geladeira, jazigo da família. 50 mil mortes por ano no paradisíaco Brasil, versus 35 mil na Colômbia em guerra civil. Aqui o salto é 10 mil pés sem paraquedas. É andar na prancha com tubarão branco à sua espera. Um ponto 40 da polícia, o futuro não sobrevive. Sangra agoniza no fronte de Madeirite. Aqui o salto é 10 mil pés sem paraquedas. Anda na prancha com tubarão branco à sua espera. Um ponto 40 da polícia, o futuro não sobrevive. Sangra agoniza no fronte de Madeirite. Aqui o salto é 10 mil pés sem paraquedas. É andar na prancha com tubarão branco à sua espera. Um ponto 40 da polícia, o futuro não sobrevive.